Parábola do bom pescador. Assim falou Henri Cristo. Eu sou o bom pescador, pescador de homens. Meu Pai, Senhor Deus, me reenviou a este universo de aproximadamente 6 bilhões de pessoas para pescar tão somente 144 mil que são os eleitos assinalados. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Como bom pescador, eu posso arremessar a linha aos peixes sem me preocupar com a extensão solicitada, facultando-lhes a liberdade de circularem livremente. Eu atiro a linha. Quando algum neófito morde a isca, pode, com meu consentimento, andar à vontade, experimentar tudo que o mundo oferece: seus falsos prazeres, suas ilusões, suas fantasias, seus engodos, etc. Todavia, ao usufruir da liberdade, o livre-arbítrio que meu Pai, Senhor e Deus lhe proporciona, ele corre o risco de se enroscar em algum obstáculo. Se for meu filho, digno de ser chamado de filho de Deus, jamais irá procurar penetrar em lugares obscuros, cavernas tenebrosas, onde poderá arrebentar a linha e ficar impedido de voltar à minha presença. Os meus filhos, os eleitos, após percorrerem tudo, retornam incólumes, sem se contaminarem, e recebem os galardões pela fidelidade, tornando-se confiáveis. Não obstante, os maus peixes que não possuem escamas nem barbatanas, os quais não merecem ser pescados, estes, quanto mais eu solto a linha, mais eles se afastam e no caminho da volta se perdem, se grudam, se enroscam em obstáculos como drogas, danceterias, prostituição, fornicação, enfim, todos os tipos de vícios. Isto quando não são engolidos por tubarões ou outros peixes maiores, sacerdotes e falsos profetas. Alguns sofrem um acidente e ficam impedidos de voltar à minha presença. Outros caem no arpão de um malévolo pescador depredador, igreja dos falsos profetas. Quando o incauto descobre que caiu em uma armadilha, é tarde. Tarde demais para voltar, pois o bom pescador já recolheu os seus peixes e está pisando em terra firme, enquanto os insatisfeitos permanecem boiando nas fantasias do alto mar, buscando de gruta em gruta, de cratera em cratera, o gozo permanente que jamais irão alcançar longe do bom pescador, ou seja, longe do Filho de Deus que vos fala, pois só eu posso lhes ensinar o caminho do paraíso, onde se vive o gozo permanente. Que a paz seja com todos, meus filhos.